bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum RPGcast, RPGcast, RPGcast, RPGcast, RPGcast, RPGcast, RPGcast, RPGcast, RPGcast. Players, está começando o RPGcast, o podcast com mais roleplay de toda a blogosfera. Vocês já viram no episódio passado que tem novidades por aí. E eu tô com o nosso querido Kill Dragon, o nosso bardo e o mestre Almeida It para mais um episódio com vocês. E antes da gente partir para a segunda parte da nossa aventura fantástica, vamos para os recados da semana, né? A gente tem o recado da Blizzard! Cara, nós não estamos ganhando milhõezinhos, mas estamos ganhando alguma coisa. É isso aí, cara. E se você quer brincar de Kung Fu Panda no WoW, agora é a hora é essa. A hora é essa. Para de cantar ali, porra! É que, ó, devia esse mês de setembro, aniversário do RPG Vale. Se você não tá sabendo, você acabou de tomar um dano na inteligência. Mas, beleza, acabamos de informar. Então, setembro é mês de aniversário da RPG Vale. Estamos comemorando 3 anos em duas empresas aí que apoiaram até agora o RPG Vale nesse aniversário. Uma delas é a Jambô, editora de RPG. A gente vai estar vendo um prêmio bem legal para vocês. E a segunda, que tem tudo a ver com esse episódio da RPG Cast, é a Blizzard. O que a Blizzard conseguiu pra gente mesmo, o Kill Dragon? Fala pra galera. Nós temos uma super mega ultra compacta Master Blaster Kiss Beta do Beasts of Pandaria! Uhul! Pandaria! É, faz cantar música não, cara. É isso aí. A gente tem aí 50 keys da nova expansão do World of Warcraft. E vamos distribuir isso no blog para vocês. Então, vai ter várias promoções. E eu vou dar o spoiler aqui. Quem estiver seguindo o Dark Wolf, quem estiver seguindo o Kill Dragon, quem estiver seguindo o RPGista no Twitter, vai ter chance de ter a sua key. Vai sortear a cada um de nós um número X de key. E a quem ouvir agora o RPGcast vai poder ganhar 5 keys da nova expansão do WoW. Calma aí, não, calma aí, como assim vai ganhar? Calma. Não é assim. É assim. Não. Vai poder ganhar 5 keys? Não, 5 pessoas irão ganhar as keys no meta do WoW. Não é um cara só, não. É verdade. 5 ouvintes do RPGcast irão poder ganhar uma key. Os bárbaros, pelo amor de Deus, cara, investe ponto inteligência. E como é que vai funcionar esse pra galera que quer uma dessas keys, hein? Durante o episódio vão rolar 5 palavras mágicas faladas pelo veinho, ou aquele veinho do final do RPGcast 1. Vocês vão anotar essas 5 palavras mágicas e os 5 primeiros caras que enviarem pra gente um e-mail com as 5 palavras mágicas vão conseguir as beta keys do Beasts of Pandaria, assim, de graça. Na boa, assim, na boa. É muito fácil. Só você ouvir, você já vai estar ouvindo isso aqui mesmo, a nossa aventura. No meio da aventura, o nosso druida velho vai falar alguma palavra, você pega a nota, depois você já junta no e-mail. O e-mail é este. Vinheta. Envie suas críticas e suas sugestões. Leremos seus e-mails enquanto matamos dragões. Anote o endereço, pois eu serei breve. rpgcast@rpgvale.com.br rpgcast@rpgvale.com.br rpgcast@rpgvale.com.br e pronto. Tá com aquilo na mão. Tá com aquilo na mão? Opa, o local é. Com aqui. Olha essa coisa de bardo, hein? Mandar um abraço, mandar lembrança pra galera que comentou no post do RPGcast, o primeiro episódio lá, que é os Guerreiros do Vale e o Troll Trapalhão. Quem comentou aí que tava com a gente direto é o Glauco, né? Arroba Glauco Lessa, falou que é muito divertido o RPGcast, que é tão ansioso pelo próximo capítulo. Valeu, Glauco, show de bola, RPG Power, tamo junto, esse é o próximo capítulo, então a gente espera o seu comentário também nesse post. É isso aí, cara, e agradecer também a galera do Twitter, né, que deu uma repercussão bem legal e bateu um papo bem, bem bacana. Valeu, galera do Twitter também, e hoje vocês vão poder conferir um pouquinho mais. Tem aí a Cristal Vilauba, né, que é arroba Dark Eagle Heart, que curtiu o RPGcast, show de bola, valeu. Danilo Manacorda, ele que inclusive falou no post aí que conheceu o blog há pouco tempo e já pirou a cabeça e já ouviu o RPGcast duas vezes. Quem falou mais também, o cara que é um leitor legal aí, é o Hugo Cor, né? Arroba Hugo Cor. Valeu, Hugo. Continua ouvindo o RPGcast. Obrigado por todo mundo. Se você quiser participar do RPGcast conosco, envie-nos um e-mail dizendo: eu quero participar do RPGcast, Mas o e-mail ele tem que ser muito bonitinho pra gente se comover com a sua história e a gente realmente achar que você é merecedor de participar conosco. Cara, tem um cara que merece participar do RPGcast. Não, é verdade, já tem uma pessoa aí, na verdade, que merece, entendeu? Tem uma pessoa que... claro, Barack Obama, com certeza, a gente vai deixar ele participar, sem problema nenhum. Não, só... o cara que começou a nível épico, não. Ser humilde, começou a nível 1 como todo mundo. Ó, um dos nossos leitores, que após descobrir que ele não era um dos caras que mais comentava no blog, ultrapassou e o cara se tornou acho que o segundo ou terceiro maior comentarista do blog em 2 semanas. Oh, mas não fala quem é, não, vamos deixar o suspense aí no ar. Vamos deixar o suspense e vocês vão descobrir aí pra frente quem é o cara que vai ser o nosso convidado pra gravar o RPGcast. E já fica a dica, quer participar do RPGcast? Então participa lá do RPG Vale, comente, mande seus e-mails, mande suas sugestões, que a gente valoriza muito isso. Ou subornar o mestre e também funciona, tá? É, dá doce de leite pra ele. Pô, e a lanterna. Dá doce de leite. Olha, gente, doce de leite Mariola é pra mim. Só que tem que ser de Minas. Caramba, tem tudo de exigência, cara. É, lógico. E não adianta pedir lá pelos comentários do post pra participar do RPGcast. Tem que ser via e-mailzinho. E tem que mandar doce de leite em anexo. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante aqui no site, que é o Danilo que perguntou aqui qual expansão nós estamos usando para fazer a aventura do RPGcast. Achei essa pergunta interessante porque isso não é uma expansão de D&D, isso aqui é um ambiente, é um RPG criado especialmente para o RPGcast. Então, galera, vocês não vão achar essa historinha nas lojas, vocês vão ter que ouvir o RPGcast para ver onde é que vai dar. Ou a gente vai lançar ele em algum produto milionário e vocês vão ter que dar milhões pra gente. Como eu diria no episódio anterior, vocês terão que ouvir o RPGcast pra saber aonde o bardo vai dar. Não, o bardo dá em qualquer lugar. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, nós temos aí um super produto criado pelo mestre Almeida, que logo, logo, depois dos nossos beta testes, estará disponível aí pra galera. Sim, sim, é o Aprendizice, é um programinha que a gente tá usando aqui para rolar os dadinhos. Exatamente. E, assim, tem que falar de uma coisa muito importante que tá rolando aí na blogosfera, tá rolando aí uma campanha de financiamento coletivo para RPGcon, que é um dos maiores eventos de RPG que existe atualmente no Brasil. Nós, como os blogueiros e RPGistas, os dois ao mesmo tempo, a gente tem que incentivar que vocês participem dessa campanha também. É, ela vai financiar esse evento. Se não cumprir a meta, não vai ter o RPGcon esse ano. Isso a gente não pode deixar acontecer. Entrem, vou deixar até no post do RPGcast que o Dragon vai produzir o link para vocês participarem também da campanha de financiamento coletivo do RPGcon. Vocês podem clicar nele e fazer a sua doação. Tem recompensas legais para quem participar do financiamento. Vocês podem ganhar muitas coisas além dos ingressos, né? E mesmo se você não for no RPGcon, tem recompensa também. Só mais uma outra coisinha, né? O quê? Precisamos agradecer a Jambô e a Blizzard pelos presentinhos, né? Obrigado, obrigado. Obrigado. E olha só, galera, acabei de receber um e-mail aqui, ó. A gente acabou de ganhar mais um presente. Opa! Aldemir tá lançando o livro dele, Os Filhos de Ésteros. que é um livro bem legal, fazendo uma mitologia fantasiosa que ele mesmo criou. E ele deu uma edição autografada pra gente sortear no blog. Oh. Então aguardem mais detalhes no próximo RPG Cast, como que nós vamos fazer para sortear isso daí. Isso aí. Vamos então parar de enrolação, porque o meu machado precisa de um pouco de sangue, e simbora pra aventura, cambada. Aventureiros, eu sou o Randall, mente vazia, é um playground para o meu machado. Que é Arthur Killdragon, o protetor dos portões do vale, Karen Pita. Saudações a todos os aventureiros, aqui quem está falando é o Bardo Dark Wolf. Tudo que é bom dura pouco, assim como a vida do seu personagem. Que é o mestre Almeida. They're taking a hobbit to Isengard. No episódio anterior de RPG Cast. Deixa que eu pego na perna dele e vocês batem. Vou dar pancada no saco dele, mano. Randall, nós iremos matar aquele troll. Ou morrer. No último episódio, vocês acabaram sendo misteriosamente desacordados e levados para algum outro lugar, certo? Isso, isso. Primeiro a acordar é o Bárbaro. Ele começa a abrir os olhos, ele está deitado, ele não está amarrado. Mas, Bárbaro, você se sente meio mole, meio fraco e não consegue se levantar. O que está acontecendo ao meu redor? Então, você está enxergando tudo embaçado. E você vê, parecem ser dois corpos do seu lado, um de cada lado. Eu vou chegar perto de um dos corpos e pra ver se eu identifico. A questão é, as suas pernas não estão funcionando. Malditas pernas, será que eu consigo arrancá-las? Elas não vão funcionar depois disso, cara. O que eu posso fazer? Eu tenho que ficar sentado. Quando você pensa em arrancar as suas pernas, você percebe que você não está com o seu machado. Puta, pra que serve um machado se eu não posso arrancar as pernas quando eu preciso dele? Você tem dificuldades, mas o máximo que você consegue é sentar. É o que eu vou fazer. Nisso, o paladino começa a acordar e ele tem uma sensação parecida com uma ressaca muito forte. Isso aí não foi ressaca, não. Isso aí foi óleo de rícino. A sua visão tá turva, embaçada, e você percebe que suas pernas também estão fracas e suas asas também estão dormentes. E você conseguiu sentar sem vomitar? Tá, eu vou tentar tatear a minha volta ali, onde eu consigo alcançar os meus braços, pra ver se eu consigo tocar em alguma coisa. Você vai tateando e a sua mão esquerda encosta em outra mão. E essa mão é do Handel X. Ei, seu paladino, a gente era amigo, mas você tá confundindo todas essas... O que você tá querendo com isso, cara? Não sei, cara, eu tô meio grog. Parece que eu tomei muito hidromel. Tá. Tá, então, pelo menos tira ela pra sua mão de cima da linha, pô. Já tirei, cara, você tá sentindo outra coisa aí. Doeu o polegar. Vocês esperam e esperam, e vocês começam a ficar mais tontos. O problema é que eu tenho cura, né? Mas a cura não sei se vai servir muito nesse caso. Você pode tentar. Então eu vou tentar utilizar a minha cura em mim mesmo primeiro. Um D20 com menos 4. Fiquei com 6, não adiantou porra nenhuma. Ok, você tentou se curar, mas parece que a cura, na verdade, só remexeu seu estômago e você vomitou em cima do Handel X. Sacanagem, quebrado. Não tô botando fé que você fez essa porcaria comigo, seu paladinho. Foi mal. O que eu vou fazer agora? Randall, você é rola o D20 também, com menos 4. 8. Você fica nauseado com o cheiro do vômito do Kill Dragon e você vomita à sua esquerda e acerta bem na cara de alguém. Ah, não acredito. O bardo acorda assustado. O que tá acontecendo? E que maldito cheiro é esse? Tá afogando o bardo no vômito, velho. Calma aí que eu ainda não acabei. Brandon, seu maldito. Onde é que a gente tá? O máximo que você consegue também é sentar. Você não consegue ficar de pé assim como eles. É. E essa visão também tá meio turva. Eu tive um sonho muito estranho. Nossa cidade foi atacada, a gente foi parar no meio da floresta, eu pulei no lago e você acorda vomitando em mim. Pelo amor de Deus, nunca mais toque numa taverna. Eu acho que não foi muito sonho não, cara. Nisso, vocês percebem que uma figura, parecendo vestindo roupas de couro, se aproxima de vocês. Embora vocês não conseguem distinguir a fisionomia, até porque a visão de vocês ainda não voltou completamente, vocês percebem que é uma figura, de certa forma, imponente. Um homem, vê que ele tem mais ou menos 1,90m, ele é bem forte. Ele se agacha perto de vocês. Enfim, acordados. Quem é esse? De onde vem essa voz? Quem é você? A pergunta aqui, na verdade, é: o que vocês estavam fazendo aqui na floresta de Opacacuerco? Se você não percebeu, o nauseado estava vomitando em mim e eu vomitando no barco. Não foi isso que eu perguntei, jovem. Eu perguntei o que estavam fazendo aqui em minha floresta. Não temos outra opção. A sua floresta é o que nos sobrou da velha cidade. O Opacacuerco não é a cidade. Não, claro que não, é uma floresta, a gente sabe disso. Nós viemos da cidade, ó. Pera aí, vamos pensar um pouco. Igual o telecurso, vamos pensar um pouco. O que diabos é telecurso? um curso maldito de um pergaminho e uns antigos sábios que faziam isso nas escolas de guerreiros. É um curso de teletransporte. Um curso para gnomos. Viemos da cidade que foi destruída e temos uma missão para completar. Mesmo que não tivéssemos, a cidade foi destruída, não temos para onde voltar. E o que vocês faziam acompanhados da cria do demônio? Eu estou falando dele, Adrian. Ele aponta para algum lugar que tá longe, que vocês não conseguem ver para quem que ele tá apontando. Sinto muito, mas não consigo ver nada. Ali, Adrian, aquele que os acompanhava, aquele que vocês protegiam. E quem falou que a gente protegia, não sei se você reparou, ele estava de guarda na floresta, olhando para que ele não fugisse. Peraí, você tá falando do cagado? Ele tinha sido defecado, sim, mas talvez ele... Você só lembra da tragédia, né, cara? Esse cara se apareceu no meio do caos, pedindo uma ajuda, na verdade. E vocês ajudaram a cria do mal? Cara, olha pra ele. Ele não tem chifre, ele não tem rabo, não tem porra nenhuma. Como é que a gente ia saber que ele é cria do... Não, mas pera aí. Eu falei que eu não acreditava nesse cara. Você vê que esse papo de não é tão mal assim. O Dark Wolf disse não, eu acredito fielmente nele. E aí, aonde a gente veio parar? Falei, o cara levou a gente pra um troll. Devia ter matado ele ali atrás. Agora abandonamos as mulheres e as crianças, ajudamos o cara aí, olha aí. Conversaremos amanhã pela manhã. Ele estica a mão pra vocês e as mãos de vocês são atadas por cordas mágicas. Elas aparecem do nada e suas mãos ficam atadas. Me diz uma coisa, Paladino. Você não sentiu mal naquele homem quando nos encontramos com ele? Cara, na verdade, a única coisa que eu tô sentindo agora é enjoo. Vem, se você vomitar em mim, eu vomitar. Eu acho que isso aí não é enjoo. Palavra 1. Paladino. Então vocês dormem e vocês acordam de manhã com um balde de água sendo jogado na cara de vocês. Oh, melhor que vômito. Pra que tanta barbaridade? Vômito de novo, não! Acordem. Acho que eu já estou acordado o suficiente. Eu sou grato pelo Deus, era apenas água. Agora que estão sóbrios, quem são vocês? Na verdade, eu gostaria de conversar com você mais decentemente, se eu pudesse me colocar sentado. Você pode sentar, se quiser. É que eu estou com os braços amarrados. As amarras são necessárias. Estou tentando me ajeitar para sentar aqui. Bem, vamos às apresentações então, já que não temos muitas escolhas. Meu nome é Dark Wolf, um jovem bardo da cidade, humilde rapaz que tenta ganhar seu dinheiro com suas histórias e foi arrastado por esse infame paladino a esses lugares. É uma apresentação do RPG Cast, cara. Ninguém precisa saber disso. Bom, eu sou o Kill Dragon e este é meu amigo Randall. Nós somos guardas da antiga cidade que foi devastada. Você quem é? Eu sou o Galhar, guardião da floresta. E agora eu vos pergunto, o que faziam com a cria do mal? Tá, tô tentando usar a percepção do mal no Galvar. Rola D20. 19. Você não percebe nenhum mal nele. Ok, nenhum mal. Vou usar conhecimento angélico pra ver se eu já ouvi falar desse nome. Ok, pode usar um D20 também. 16. Não, você nunca ouviu falar desse nome. Eu quero fazer um conhecimento sobre história. Você já ouviu falar dele e alguma relação dele talvez com a floresta. Pode tentar. 11. Você ouviu falar dos guardiões da floresta, mas você não conhece o nome Galhard. Você sabe que os guardiões da floresta são homens e mulheres que eles decidiram se recolher à floresta de Opacacuercum e defender o próprio equilíbrio e balanço da floresta. Amigos, eu não tô sentindo nada de mal nesse cara. Bem, o que eu sei é que ele e mais um grupo de outras pessoas da cidade abandonaram para vir viver pra floresta. Nada mais do que isso. O nome dele não me vem citado em nenhuma grande canção. Podemos saber mais sobre você? Vocês ainda não responderam minha pergunta. O que faziam com a cria do mal? Nós não sabíamos que era a cria do mal. Mesmo assim, o ajudaram. Enquanto poderiam ter ajudado as outras pessoas quando estavam evacuando Tolana. Ok, vamos lá de novo. Eu falei que era uma má ideia, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. Não sabia que era cria do mal. Se soubesse, eu teria devastado a cara dele. Mas não são vocês guardas de Tolana? Na verdade éramos, porque Tolana já caiu. Sim, mas vocês não deveriam ajudar as pessoas que estavam saindo de Tolana? Não tem como ajudar as pessoas. Você quis dizer morrer com as pessoas, não? Eu não tenho o que dizer nesse momento, Galhard. Minha vergonha como paladino é muito grande. E nisso, ele deu um sinal pra alguém e alguns homens pegaram vocês pelos ombros e arrastaram vocês até onde parecia ser a frente do acampamento. E vocês veem vários refugiados, mulheres e crianças recebendo assistência dos guardiões da floresta. Este era o seu trabalho, não o meu. Tô olhando pra ele com vergonha. E aí vocês ouvem alguém, parece que foi amordaçado. E eu olho pra direção onde tá vendo esse barulho. Você olha e você vê aquele rapaz que acompanhou vocês, o cagado, amarrado num tronco e amordaçado. Ué, mas o que diabos tá acontecendo aqui? Ele não é ameaça nenhuma, certo? Você acabou de ouvir ele dizer que este é a cria do mal? Como pode dizer que ele não é ameaça nenhuma? Ué, eu não vejo mal nele. Eu vou tentar usar a percepção do mal de novo nesse que tá amarrado. Rola de 20 com menos 6. 10. Você não consegue perceber nem que sim nem que não. Paladino, tentando achar o mal? Eu não consigo perceber o mal neste homem. É, ele dá o sinal e dois brutamontes levantam o paladino pelas axilas e eles vão te carregando até perto. E quando você chega perto do rapaz, eles cortam as amarras que te prenderam. Agora você tá de pé, em frente ao cagado, sem dignidade e armas. A sua falta de experiência impede que você consiga detectar efetivamente o mal. Ele vai até uma fogueira, ele pega um ferro que a ponta tava avermelhada de quente. Ele pega esse ferro, ele olha pra você e fala: é assim que se faz. Ele encosta a ponta avermelhada na testa do rapaz. E o rapaz começa a urrar de dor. O que você está fazendo? Você está torturando? E nisso ele tira o ferro e você vê que a pele da testa dele não foi maculada de forma alguma. Mas o que é isso? Que magia é essa? Somente o fogo trará a verdadeira forma dele. Então o Galhard olha para os outros, ele dá um sinal e o Handle Axe e o Dark Wolf também são carregados sem dignidade e são levados até em frente ao rapaz. Eu não ligo para essa porcaria de dignidade. Vocês querem uma chance de se redimir? Não, mas eu quero uma de queimar a cara desse imbecil. A oportunidade foi dada a você. Levem, você é carregado de volta pro cantinho. Eu tô muito aturdido e perdido nos pensamentos pra poder responder a pergunta agora. E você, pronto para se redimir? Veja bem, eu tô olhando o Randall tá indo embora pro canto. O Paladino tá indeciso. Então, não sei não, viu? Não parece ser grande coisa não. Você acha, Paladino, que a gente consegue... Galhard, também não posso confiar em você cegamente. Confiei neste homem que está à nossa frente cegamente e veja o que aconteceu. E Galhard olha pra você calmamente e o olhar dele consegue penetrar dentro da sua alma e você se sente inferior a ele. Você pode se juntar ao seu amigo se quiser. Eu começo a olhar pro cara amordaçado. Ah, ele não deve ser grande coisa. Até eu mesmo devo derrotar ele, quer ver? Começo a olhar assim pra ele, certo? Muito bem então, Galhard. Nós iremos nos redimir. Ora, ele não conseguiu, ele mal ficou com medo do troll. De nós então? Mal ficou com medo? O cara se cagou e ficou catatônico. Como assim? É então. Erro de português à parte. E você, Paladino? O que me diz? O que é preciso fazer? Peguem suas armas. E aí ele aponta para um estande de armas onde Dark Wolf encontra a adaga e a harpa dele, e o Killdragon encontra o martelo dele. Há alguma forma de nosso amigo ali se redimir também? Saberemos. Tô indo em direção à minha marreta. Tô pegando a marreta e tô pegando as armas do bardo que está com braços presos ainda. Não, não, já cortaram as amarras dele. Ah, então tô pegando só a minha marreta. Se vira aí, bardo. Pô, você é paladino, tem que ter bonzinho. Eu fui buscar minhas coisas. Ah, então vocês voltam pra frente do rapaz que tá amordaçado. E Galhard dá um sinal. Falou, vamos fazer uma fogueira aqui. Ele está dando a entender que é pra fazer a fogueira bem no rapaz. Só o fogo pode revelar a verdadeira forma. E se ele for inocente, nós vamos deixar ele queimar na nossa frente? Ó, veja bem, a gente ainda deixou muitas vidas pra trás pra chegar até aqui. É, faz sentido. Queima esse cara aí. Ok, então vocês juntam madeiras, jogam óleo nele, você está com fogo. E o fogo sobe rapidamente e cobre ele. Eita! Randall? Tô gravando isso aqui à noite sozinho, então, por favor. não vai me fazer fazer besteira. Mas parece que o Galhard estava certo. Fiquem apostos. Randall, precisamos de você aqui. Randall. Vou lá em direção. Eu falo que eu sou o DPS do grupo, ninguém tá aí, todo mundo manda me fuder. Depois que aparece um demonão, aí fica Randall, vem aqui. Você é o tanque, por isso que a gente tá chamando. O Galhard vai até o Randall. E agora, garotinho, pronto para a batalha? Me dá o meu machado e sai da frente que o bicho vai pegar. Libere a garotinha. Eles cortam as amarras das suas mãos e você agora pode ir pegar seu machado. Palavra 2. Bardo. Eu vou correndo, que nem um maluco, pegar meu machado. Rola o D20. 14. Ok, você saiu correndo e você esqueceu que tava pegando fogo logo no caminho entre você e a armaria. Então você parou bem em frente ao fogo e você deu uma chamuscada no cabelo, você tomou 2 de dano. Mas ele é careca. É, eu sou meio careca. Na sobrancelha. Esse é o mestre que não olha os avatares da gente, tá vendo só? Caramba. É, agora você dá a volta no fogo e consegue a gente pegar seu machado. Paladino. Eu já tô frustrado pra atacar o cara já. Então pode atacar ele, se quiser. Pra dar uma carga, é um D20 com mais 2. Colocando 2 e... Ah! Juggernaut! 17. Ok. 17 é Juggernaut, então? Caramba. Uhum. É o nome do golpe, porra. Ah. Ok. Você foi, deu uma carga nele e você conseguiu realmente empurrar ele. Você passou por cima do fogo e a sua armadura começou a esquentar muito. Ixi. E você tomou 2 de dano. Ah. É o seguinte, eu vou começar a tocar minha harpa pra usar minha magia de vento na intenção de dissipar o fogo, sabe? Ok, rola o D20. 17. Com essa magia, você faz o vento soprar e realmente o fogo inclina. Mas o que você esqueceu é que o fogo também se alimenta de oxigênio. Ou seja, você deu mais oxigênio pra combustão e o fogo aumentou. Ih, foi mal, Killdragon. Agora ele vai atacar. Ele acertou. Killdragon, você que tá logo de frente pra ele. Ele olhou a criaturinha perto dele, ele com quase 6 metros de altura e você com 2 só. E ele simplesmente faz o que parece ser uma bola com um fogo que está em volta dele e taca em cima de você. E você não consegue se desviar e você tomou 7 de dano. Ah! Me descreve a cena, como é que o cara tá? Então, tá. De um lado tá o bardo, com a arpinha dele tocando música e fazendo a floresta pegar fogo. No centro, de frente pra ele, tá o paladino, que acabou de levar uma bola de fogo na cara. E tá você do lado oposto, bem que saindo da armaria com seu machado. Um demônio de 6 metros de altura. Você tá o machadado na nádega dele. Pô, 17, cara. Como você foi correndo, ele não te viu, você teve mais 2, então foi 19. Você, então, ergueu o seu machado, foi correndo, deu o seu grito. Grande colisão, Wenda! Ergueu o machado e desceu o machado e arrancou um naco de carne da nádega do demônio. Bom, eu vou aproveitar que eu tô na frente dele, vou tentar golpeá-lo. Então eu vou de baixo pra cima, nas partes onde deveriam ser as partes baixas no meio das pernas dele. Vou dar um shoryuken com a marreta. Caramba. Seu golpe chama shoryuken mesmo? Não, é só... Esse é um golpe normal, eu só tenho um golpe especial por enquanto, eu tô no level 1. Rola o D20. Toma ali 20 no meio do coisa. Ah, sério? Sério? Eu tô virando especialista em arrancar bago de monstro. Ok, você então deu um pulo erguendo a sua marreta e você acertou bem onde seria o órgão reprodutivo dele. Mas aí você percebe que ali não ficavam os órgãos reprodutivos dele. Mesmo assim, você causou grande dor a ele. E aí você olha pra cima e vê que as bolas dele ficam no queixo. Eita, que bizarro. Caramba. É uma criatura do demônio mesmo. É um demônio mesmo. Beleza, já sei onde acertar da próxima vez. Ok, Darkwolf. É o seguinte, eu vou tentar ofuscar ele com a minha magia. Darkwolf, no queixo! Oh, beleza, eu olho pro queixo do monstro. Você olha o queixo e vê duas protuberâncias no queixo. Imagina o sacrifício do cara pra fazer a barba, mano. O momento mais difícil da vida dele, né, cara? Meu Deus! É o seguinte, eu posso parar uma flecha de fogo bem ali, então. Ok, rola o D20. 14. Uma flecha de fogo num inimigo de que, basicamente, o elemento dele é o fogo, não faz efeito nenhum. Por Mirjin, bardo, como você errou aquilo? Então ele não errou, o demônio só absorveu, porque ele jogou uma flecha de fogo num demônio de fogo. Ah, mas daqui do ângulo que eu tô, pra mim ele errou. Olha, não me atormente, Paladin. Você que me mostra suas visões super perturbadoras. Você imagina o bardo com a mão na cintura falando isso, cara. Palavra 3. Bárbaro. Handel, ele então fica irritado com você por ter desbundado ele. Ah, você fica comigo, sim. Ele se vira pra você e ele olha pra aquela criaturinha de 1,80m insolente e ele te chuta. Eu sou sempre chutado, sempre voa, sempre. E nisso que ele te chuta, você voa uns 3 metros pra trás, bate na árvore e você percebe que o seu peitoral, que já tava amassado, começou a pegar fogo. E você tomou 4 de dano e tá pegando fogo no seu peitoral. Ah, eu retirei ele na hora, né? Ele se virou pra você. Ele tá de costas pro Paladino e de lado pro bardo. Esse monstro invocou a minha bestial assassina! Nossa, quantos golpes você tem, meu filho? Você é level 1, cara! É, ele pode gritar quando quiser, bônus não vai ganhar. É, obrigado. É só bom de roleplay, tá? Eu vou sair correndo e eu vou dar uma machadada pra decepar os dedos do pé dele. Algum plano pra se livrar do fogo? Vou passar por baixo das pernas dele. Mas tá pegando fogo embaixo das pernas dele? Aquele passo de dança de rock que você pula assim e arrasta por baixo das pernas dele. Ah, tá. Isso aqui. E você vai querer cortar o dedo do pé dele com isso? Não, o que tiver que ele tiver pisando no chão onde acertar, tá beleza. Minha intenção é decepar os dedos. Tirei 12. Ok, 12. Você sai correndo e você vai chegando nele e ele solta um urro em você e o urro faz uma onda de fogo que acaba te empurrando pra trás. Com calor. E você caiu sentado no chão. Ah, vou ficar aqui sentado então. Paladino. Ele tá de costas pra você. O bicho tá de costas pra mim, eu vou rodar com a minha marreta e tentar dar uma no calcanhar dele por dentro. Abrir as pernas do bicho. Nesse ângulo você consegue escapar do fogo mais fácil, então sem grandes problemas. Falou D20. Você sai correndo em direção a ele, gira sua marreta, bate na perna dele e você percebe que a perna dele é um pouquinho mais dura do que você calculou e a sua marreta volta com o peso do impacto e você gira pro lado. Uou! Barba. Vou tentar usar magia pra buscar ele. Ele olha pra você sem virar o corpo, só virando o pescoço e você rola o D20. 13. Você faz o barulho na sua harpa, você solta a sua magia que iria ofuscar, ele simplesmente não é afetado. Caramba. É claro, bardo, o cara é um monstro de fogo. Fogo, luz, tá praticamente ali, mano. Ele vira pro bardo e ele pega um projétil de fogo e lança em direção ao bardo. Só que o bardo é muito pequeno, então o demônio conseguiu errar o bardo. Vai lá, Renda. Eu tô sentado, né? Tá, ele se virou pra atacar o bardo? Não, ele não, nem virou pra atacar o bardo, ele só atacou de lado. Cara. O corpo dele tá virado pra você. Ah, eu vou tentar jogar o meu machado no pé dele, sim. Ok, joga o machado. 12 também. Jogou o seu machado e o machado fincou na coxa dele. Toma isso! Mas parece que ele nem sentiu. Esse machado começa a pegar fogo e o metal começa a amolecer. Oh. Estamos ferrados. Kill Dragon? Cara, seguinte, ele ainda tá de costas pra mim. Esse machado, ele tá por dentro da coxa, tá na frente da coxa, como que tá? Tá bem na frente da coxa, só que considera que ele tava de frente pro Randall e de costas pra você. Então o machado tá do lado oposto, ao que você tá. Bater aonde tá o naco da bunda dele arrancado. Falou D20. Toma, ixi, 6. Toim. Você vai, começa a girar e girar e girar o seu machado pra atacar ele. Onde tá não, o... Não. Você não ia atacar? Porra. Tem que fazer o quê? Marreta! Então? Marreta! Eu sempre esqueço, droga. Então você gira, gira, gira a sua marreta e você taca ela, mas você parece que você perdeu o apoio e você taca ela perto do bardo, quase que você acerta o bardo. Caraca, mano. Maldito paladino, o que você tá fazendo? Ô, cara, desculpa aí. Vai dar com o ovo? Eu posso, por exemplo, fazer uma ação de ataque. E ao invés de fazer ação de movimento, jogar a marreta de volta pro Kill Dragon? Pode. Ah, então beleza, é isso que eu quero fazer. Não, meu filho, ela volta pra minha mão. Não passa isso, ataca o bicho. Não. Beleza, então. Vamos. Eu tenho o gadgetzinho, mano. Tem aplicativo. Eu tenho aplicativo. Eu uso Android, cara, eu sou azul. Não, beleza, vou tentar buscar aí de novo, então. Falou D20. Nossa. 11, só piorando. Você faz a mesma magia e não surte nenhum efeito. E ele dessa vez, em vez de atacar de lado, ele se vira pra você. Ele conjura uma bola de fogo e taca na sua direção e você tomou 9 de dano. Sim, foi um crítico. Seu casaco tá pegando fogo também. Darko! Eu já começo a me debater já. Ok, você consegue apagar o fogo, mas seu casaco tá destruído. Agora o negócio ficou sério. Ah, beleza, eu vou tirar meu elmo. Eu vou massacrar os dedos do pé dele com o meu elmo. Mano, o bicho tem bolas no queixo, cara. Ele tá caçando com o pé o quê? Mano, como é que eu vou subir no queixo dele e vou montar no cara pegando fogo? Sei lá, mais, velho. Vira mais aí. Fácil eu derrubar ele primeiro, né? Tirei 15, cara. Fui correndo em direção ao pé dele. Você deu um pulo e de cima pra baixo você enterrou o seu elmo no pé gigante dele. Você realmente viu que ele sofreu dano, que ele teve alguns cortes, amassou algumas coisas que seriam ossos de demônio, mas o seu elmo também foi amassado. Não, se ele conseguiu ferir algum inimigo, então ele foi um bom elmo. Você consegue se virar aí, Darko? Consigo. Tudo bem? Tá tudo bem, tá. Só meu casaco. Eu vou voltar na minha marreta pra minha mão. Ok, você já gastou sua ação de movimento, agora você pode atacar. Ele está de lado pra mim. Já tem minha ação de movimento. Pode tentar jogar no queixo dele. Opa! Jogando no queixo dele, então, o machado. Rodando o machado. Porra. Rodando o machado. Agora foi você. Ai, meu Deus. Tá vendo? Você tá me mal influenciando, mestre. Tô rodando a marreta, mirando no queixo dele. O demônio dos queixos boludos. Ok, olha. Caraca, que mira ruim, mano. 7. Ok, você... Girou a sua marreta e você tacou ela. E você também não mediu direito a força e ele passou por cima do bichão e quase que acertou o Randall do outro lado. Louco! Ei, Kill Dragon, cuidado com essa porcaria voadora sua aí. Já falei pra você, cara. Me dei tomar cuidado com esse paladino. Já tentou acertar eu, tentou acertar você. Eu acho que aí que é o demônio. Bardo. Eu, depois de eu me pra apagar todo o fogo lá, né? Como é que tá a situação aí, só pra entender? Então, você tá com o casaco arruinado. O martelo do Kill Dragon tá do lado do Randall. O Randall tá sem alma e sem peitoral e sem arma. Mesmo assim, ainda sou o cara que mais dou dano no bichão. E o bichão tá olhando pra você. Eu não tô gostando desse lugar. Eu vou tentar distrair ele, apontar pra algum outro lado, pra poder me afastar daí. Você vai o quê? Tipo, não seria cativar, seria... Vai dar mandar um beijinho pro demônio. Você vai flertar com o demônio. Vou tipo, dar um blast pra ele, certo? Pra ele poder sair daí, que ele tá encarando eu vou me afastar daí. Você pode tentar dar um sneak nele. Isso. Dar um sorrateiro, uma saída sorrateira. Isso, exatamente. Rola o D20 com menos 3. Com menos 3? Não, senhor, esse negócio de com menos 3 não dá certo, não. Se arrepender que a gente vai ser pra mais de 18 anos. Não tem ninguém com menos 3, não. Caiu 2. 2? 2. Eu vou morrer, cara. Você foi tentar sair, dar meio que uma driblada no demônio, mas você tropeçou e você torceu o pé. Ah. E tomou 2 de dano. E você tá no chão com o pé torcido. Ele torceu o pé, tipo, todo mundo em pânico, né, velho? Tipo isso. Então ele olha pro bardo que tá ali no chão e, sem dó nenhuma, ele taca uma bola de fogo. Dessa vez um pouco menor. Ele atinge bem na sua perna e você tomou 7 de dano. Pô, por que a perna do bardo? Por que eu só tenho a perna? Ah, e você já está sangrando. Quanto que o bardo tá de energia? De vida? Ele tá com 4 de vida só. Meu Deus! É minha vez agora, né? Uhum. Não, agora é do Randall. O que tem ao meu redor? Ao seu redor? Deixa eu ver. Mato, árvore, galhos. Nada especial. O acampamento, ele tá um pouquinho afastado. Tipo, ele tá a uns 700 metros. Tem alguma coisa, tipo, uma pedra do tamanho de um melão? Você acha uma pedra do tamanho de um punho. De um punho? É, mas a pedra é um pouquinho pontuda, então ela pode fazer algum estrago. Ah, isso já é o suficiente, já. Vou meter no pé dele que eu devastei. Meu Deus do céu, que fixação no pé! Você tem uma pedra, joga no queixo do bicho! Eu tô de esposa pra ele, praticamente. Não, você tá de lado, cara, você tá de lado. Tá de lado, mano. Faz que nem da bigolia, mano, dá me na testa dele. Ah, não, dele. Vou mandar no queixo dele, não. Beleza, você taca ou você vai lá e bate a pedra? Tá bom, vou tacar então no queixo dele. Vai tacar no queixo? Aí, seu gigante. Com 16, você acerta o queixo dele e dá um urro. E ele cai sentado. Ei, bardo, é melhor você cantar alguma música para nos recuperar e sair daqui. Deixe que os adultos cuidem disso. Que o Dragon é com você. Eu vou voar e vou pousar perto do bardo, proteger ele, né? Uhum. Tô meio de costa pro bicho, mas pelo menos eu vou ficar na frente entre o bardo e o bicho lá e vou usar minhas propriedades de cura no Dark World. Rola D20. 19. Rola 1 de 12 mais 4. 14. Você conseguiu curar 14 pontos de vida do Dark Wolf, mas você perdeu a sua ação de movimento pro próximo turno, você só consegue atacar. Tem problema, mas eu tô ajudando um amigo que tá agora com 18 de vida novamente. Muito obrigado, Paladino. Não desconfio mais de você depois disso. Depois de tanto tempo de amizade, você ainda desconfiava de mim? Ah, sabe como é, né? Filha da puta. Não. Palavra 4. Não, mestre! Então, enquanto você estava atendendo o Dark Wolf a domicílio, você meio que esqueceu do monstro e ele tá com um projétil de fogo que acertou o seu elmo. O elmo te protegeu, mas seu elmo saiu voando. Toi. E ele também tá pegando fogo. Randall. Eu já tô sem pedra. Não tem o elmo, tem machado. E ele tá pegando fogo, não posso uma porrada com a mão nele, tá? Cara, vê se tem mais alguma coisa por perto aí pra atacar nele. Atacando coisa. O que vem aí por perto? Não tá tão perto, mas talvez te ajude. Tem um stand de armas. Ah, vou pra lá. Galera, segundo tempo aí que eu já volto. O quê? Seu maldito bárbaro. Só que pra chegar no stand de armas, você vai gastar esse turno. Ah, beleza. Segura aí, Kill Dragon. Segura aí. Tô voltando com um reforço. Kill Dragon com você. Você tá sem ação de movimento pra esse turno. Por causa da cura crítica. Certo, então eu não tenho como voltar a marreta pra minha mão. Não. E o que eu tenho próximo de mim que eu posso jogar no bicho? Tem a faquinha do Dark Wolf. Ah, tem a faquinha do Dark Wolf, caramba. Ah, não, cara, tinha que ser uma coisa grande. Sei lá, uma rocha. Dark Wolf. Tem que ter, mano, uma rocha, algo próximo ali que eu possa erguer e tacar no bicho dali onde eu tô, cara. Não é possível. Eu tô numa floresta. Tem a pedra que ele jogou no queixo. Meu Deus, só tem uma pedra nessa floresta toda, mano. Só tem uma pedra aqui. Então é uma pedra, é a pedra. Eu vou pegar essa pedra e vou jogar no bicho. Você vai jogar onde? Vai chamar a atenção dele. Eu vou jogar em qualquer lugar do bicho aí pra chamar a atenção dele. Fala o D20. Ô, Fábio, eu vou fazer o seguinte. Eu tô vendo que ele tá pegando a pedra. É. Tentar usar o vento pra dar mais impulso pra pedra ainda. Ok. Ok, você vai então já usar a sua ação agora? Já vou usar agora. Então rola o D20. Nossa, Arthur, vai dar merda aí, cara. Quanto? 7. Ok, o seu ventinho não fez diferença nenhuma. Okay. Que o Dragon rola o D20. 10. Ainda tomou de mira ainda. O vento do Dark Wolf me atrapalhou. Você tacou a pedra, mas você mirou errado e a pedra passou por cima dele e acertou na cabeça do Randall. Randall, a minha? É, você tomou 2 de dano. Ah, merda. Eu não posso deixar esses caras no meio da batalha que eles tentam me matar. Faz a pedra voltar, cara. Pedra não tem aplicativo. Ela não tá inscrita no meu aplicativo. Nessa rodada, bichão, ele não ataca porque ele tá ainda com dor no queixo. Handel, você chegou no estande de armas. Sim, que tem lá. Eu tô dando preferência pra lanças. Não tem lanças, mas tem cimitarras e escudos. Ah, escudo vai ser bom. Vou pegar um escudo e uma cimitarra. Que escudo você vai pegar? Você vai pegar o de bronze pesado ou de madeira leve? De bronze. E eu vou colocar uma outra cimitarra nas costas, assim, só pra garantir. Eu vou sair correndo de volta pra batalha. Ok, e aí você vai atacar ele? Sim. Quer aproveitar a corrida pra dar uma carga? Tá. Vou, tipo, já fincar a cimitarra na nuca dele, se ele puder. Como você vai gastar energia pra correr, vai ser um pouco difícil você conseguir pular e acertar a nuca dele. Porque mesmo sentado, ele tem 4 metros de altura. Vou acertar o cóccix dele. Cócegas nele? Cócegas nele, é isso? O cóccix. Tenta acertar as costas dele. 3, 15. Com mais 2, 16, 17. Ok, você sai correndo e você chega nele e você enfia a cimitarra. Não é uma arma que geralmente ela é de estocada, mesmo assim você consegue estocar ela nas costas dele e dar um bom dano nele. Toma isso, maldito. Ok, Kill Dragon. Bom, eu vou voltar a mesma reta pra mão. Ok, eu sou de mesmo meio. Não adianta falar onde eu vou jogar, porque eu sempre erro. Rolando, 8, pronto, errei o martelo. Foi esse marreta embora. Ele vai acertar a cabeça do Reino agora. Você girou o martelo e você tacou, só que você soltou ele e ele foi pra trás e você ouviu um grito de alguém vindo de trás. Ah! Tô paladino maldito! Nisso, parece que tudo que aconteceu agora foi ou em câmera lenta ou foi rápido demais, porque foi meio confuso. Galhard apareceu com uma cimitarra em cada mão, ele apareceu girando e começou a atacar o demônio. Ele conseguiu cortar os dois braços dele e abrir um naco no peito. E ele parou, meio que numa posição meio Power Ranger, e com as duas cimitarras olhando pro monstro. Darkwolf, a situação é, o bichão tá com o peito aberto sangrando, a bunda sangrando e sem os dois braços. E com as costas sangrando também. Sim, com as costas sangrando. Ó, eu vou começar a tocar uma música pra encorajar eles, então. Isso, toca uma música e finge que ela nos encoraja. Renan, e você? Então, de novo, eu vou estocar ela nas costas ali. Então rola o D20. 15. Consegue sim fazer mais um corte nele. Vou de novo chamar a marreta pra minha mão. Ok, chamou. E vou jogar a marreta no bicho de novo. Ok, rola o D20. 2. Ô, Mirdin, capeta! E aí, o Dragon, tá de mal, acho que esses seus deuses são de Mirdin. São de Mirdin, mano. São de Mirdin. Então, na verdade, na hora que você chamou a sua marreta, você não pegou ela direito e a marreta acertou a sua cabeça e você tomou 3 de dano. Ai. Você foi atingido pela sua própria arma. O que tá acontecendo com essa marreta? Darkwolf, você. Eu vou manter a canção pra encorajar eles. Cara, eu não ganhei nada com a sua canção, cara. Isso é fake, essa canção sua aí. Não ganhei nenhum bônusinho. Gente, não tem nenhuma cláusula na canção que garanta bônus. Eu canto. Só no nível 2. É o que eu te falei, né, cara? Você, tipo, fica cantando aí, finge que tá nos encorajando. Então, no nível 2, tem a canção que dá bônus. Ah, então, cara, joga ali uma flecha de fogo nesse bicho aí e vê que bicho que dá. Mas o bicho tá cheio de fogo ainda. Joga no olho dele, no olho. Deve fazer alguma coisa. Beleza, vou virar uma flecha no olho dele então. Fala D20. 9. Você tacou e o demônio simplesmente absorveu. E logo depois de você tacar, Galhard, ele deu um pulo que parecia ser inumano, girando com as duas cimitarras. Ele decepou o demônio e caiu do outro lado. Ele caiu no chão antes que o corpo do demônio caísse. Ah, se era pro Galhard matar o bicho, eu tinha ficado quieto lá. Cara, o meu próximo golpe é devastar ele. Então, o Galhard olha pra vocês. É assim que se faz. Ah, agora que a gente já tá arregaçado, você aparece. Não, desse senhor. Maldito. Não, senhor, só o senhor está arregaçado. Ninguém está arregaçado. Não, aqui, só o senhor, caramba. Eu sou um caramba, era só uma marreta aí, senhor, ficou caçando mosquito no meio da batalha. É que arregaçado aqui em São Paulo tem outro sentido, cara. Esses caras do interior. Eles são foda. Ele se levanta, as pessoas começam a sair do acampamento e as pessoas olham para aquele rastro de destruição e do incêndio que se apagou imediatamente após a morte do demônio. O Galhard chega para você, paladino. Da próxima vez, use apropriadamente seus conhecimentos sagrados. tá, pode deixar. E ele sai andando em direção ao acampamento. Depois de ele andar uns 50 metros, ele olha e vê que vocês estão parados ainda. Vocês não vêm? Nós deveríamos ir? Bom, vamos então. É bom seguir ele. Ah, espancar gigantes me dá uma fome. Palavra 5. Sacerdotisa. Durante uma semana, vocês ajudam a reconstruir o acampamento. Vocês comem e se recuperam das suas feridas. O Randall treina com as cimitarras, já que ele perdeu o machado. E o Dark Wolf passa o tempo tocando musiquinhas. E ele acaba conhecendo uma garota da aldeia. A minha estadia foi melhor que a sua. É? Sim. Beleza. O Galhard chega pra vocês então. Afinal, pra onde vocês irão agora? Nós precisávamos ir para lá com... esse lugar não me cheira bem. Perdeu a deixa, Randall. Safado, Galhard. Eu sabia que você não prestava, não posso confiar em você. Bom, vocês têm certeza que não querem ficar e ajudar os guardiões da floresta? Ficar? Essas coisas ainda é muito moderna. Eu sou daqueles que namoram. Gandalf, não. Galhard, eu tenho que cumprir primeiro o meu objetivo, mas posso ficar em dívida com você com isso e voltar a ajudar os seus guardiões assim que possível. Então permita-me aumentar a dívida e acompanhá-los ao caminho mais rápido ao Templo Lacun. Obrigado. O caminho que vocês devem seguir passa pela Hull of Chaos, conhecido como a Entrada do Caos. E por lá vocês vão passar por dentro da montanha. E de lá vocês vão sair na Cima Gravnica, que é o caminho direto para a Montanha Theonas. Muito obrigado pelas suas instruções. É, partiremos amanhã de manhã. Ok, vocês dormem. O Dark Wolf não dorme muito bem, porque ele estava com uma garota. Ou um garoto, né? Quem sabe. Não. Só o Dark Wolf. Não. Então, no dia seguinte, bem cedinho, o Galard monta mochilas para vocês. E ele dá uma mochila para cada um de vocês. E ele diz, eu incluí em gratidão um item especial para cada um de vocês. É você, Randall. É. Sim. Dar-te-ei um funil. Hã? Isso mesmo. Funil? Funil. Muito obrigado. A você, Dark Wolf, dar-te-ei um pote de cola. Cola? Só por causa dessa tua cara de dor. E a você, Paladino, dar-te-ei essa pedra fome. Pedra fome? Como você tem asas, deve gostar de fazer a unha também e de lixar os pés. Eu poderia enfiar essa pedra fome no seu nariz se você continuar com essas piadinhas. Então vamos. Vocês andam, seguem o Galhard por algumas horas na floresta. Quando vocês chegam no limiar da floresta e logo no pé das montanhas Glaciamuri. O problema é, onde vocês estão, há um penhasco separando a floresta da montanha. Vocês veem onde vocês estão, dois pilares, onde parece uma plataforma, e do outro lado vocês veem uma entrada e uma plataforma. Certo, o que mais tem próximo? Então, como falei, perto de vocês, do lado da floresta, tem dois pilares. Então vamos nos dirigir até os dois pilares. Será que se derrubá-los dá pra gente passar por cima? E derrubar o quê? Calma, são pilares pequenos, eles têm mais ou menos 1,5 metros. O que tem nesses pilares? Então, você olha que no chão, entre eles, tem escrito um pequeno poema. Que diz, o caos que sai, o sangue cai, a alma dispersa, a luz desvai. E você vê que em um dos pilares está escrito Strykjarl og Blod, que vocês reconhecem da língua dos anões como ferro e sangue, e na outra vocês leem Bran, que na língua dos anões é fogo. Darko, você consegue fazer algo com essa sua magia de fogo? Bem, posso tentar nesse escrito Bran. Bem, deixe-me tentar. Eu vou disparar fogo nesse... pilar que está escrito Brano. Ok, você taca uma flecha de fogo e você vê que o pilar inteiro acende, mas o fogo não consome o pilar. Aparentemente funcionou. Agora com relação ao outro, ferro e sangue. Tá, deixa eu ver. Se você colocou fogo, está escrito fogo, o outro é ferro e sangue. Já sei, crave sua mão com uma faca no pilar e vê o que acontece. Não, crava a sua mão com uma faca. Dá essa faca aqui então, vai. Eu vou fazer um corte na minha mão e jogar o sangue no pilar. Ok, você cortou sua mão, jogou o sangue no pilar e nada aconteceu. É ferro e sangue. Eu vou passar a cimitarra na minha mão assim de leve pra ter sangue também. E vou colocar a cimitarra ali no abismo também, perto ali, com ferro e sangue. Vai cortar no pilar? É. Ok, na hora que você encosta a cimitarra com sangue no pilar, o outro pilar se apaga e aparece magicamente uma ponte de pedra ligando vocês até o outro lado, onde há a entrada em uma plataforma. Galhard, você vem com a gente? Eu só posso acompanhá-los até aqui. Devo manter atento às minhas obrigações como guardião da floresta. Mas devo dizer, abracem o caos e que os antigos os acompanhem. Vamos logo para o nosso objetivo. Muito obrigado, Galhard. Ele assinou com a cabeça e entrou na floresta. E eu tô indo em direção à ponte já, tô atravessando a também, ponte. Também, eu vou na frente, vou marchando na frente. Aí eu vou logo em seguida. Tô falando que o Randall é o tanque, ninguém acredita. Vocês chegam numa plataforma, e essa plataforma tem uma entrada pra caverna. Ok, então vamos entrar. Sim, na caverna. Na hora que você tenta entrar na caverna, você percebe que você é barrado e você é jogado uns dois passos pra trás, por alguma força invisível. Magia. Por Virgin? O que, que tem próximo? Então, você percebe que do lado da entrada da caverna, tem uma espécie de caixa de areia incrustada na pedra, e tem uma escrita em cima dessa caixa. O que está escrito na caixa? Parece ser um enigma que diz: essa coisa todas as coisas devora. Pássaros, animais, árvores e flores. Rilha ferro, morde aço. Transforma pedras duras em farinha. Chacina reis, arruína cidades e derruba montanhas. Pelo que diz aqui, parece ser o tempo. Eu vou escrever tempo na areia. Ok. Com o dedo você mesmo. Você escreveu tempo na areia. Aconteceu alguma coisa? Não que você tenha percebido. Vou tentar entrar então. Siga meus bons. Ok, você tenta entrar e você consegue entrar. Consegui. Deve ser a minha força sobre-humana. Na hora que vocês entram na caverna, vocês percebem que várias tochas se acenderam magicamente iluminando o corredor à frente. Posso pegar uma delas? Não, elas estão incrustadas na pedra. Vou seguir, continuar no meu caminho. Vocês vão andando e vocês andam por tanto tempo, vocês já não conseguem ver mais a entrada. E como vocês andam num lugar fechado, vocês perderam completamente a noção de tempo. Então vocês não sabem por quantas horas vocês andaram. No final de um corredor, vocês encontram que parece ser uma entrada para uma porta, para alguma câmara. Ah, eu já tô ultrapassando ela. Ok, na hora que você entra, você vê, deixa você com medo. Literalmente, medo. Oh, estou com medo. É um ser humanoide com manto azul escuro, bem, aquele azul bem escuro, quase preto, com detalhes vermelhos e dourados. Sentado, parece ser uma cadeira, um trono de ferro. De um lado dele havia um leão dourado e do outro lado uma cabeça de lobo prateado. E nisso, na hora que você entra, ele vira para você. Parece que ele está olhando para você, mas o rosto dele você não vê. Você vê apenas uma sombra onde seria o rosto. Certo, então vamos até ele. Ele vai olhando para vocês e na hora que vocês três passam pela porta... Alto lá, quem são vocês? Eu sou o Randall, esses são meus companheiros. O Paladino Killdragon e o Bardo Darkwolf. E eu sou o DeLorean, o Senhor do Tempo e do Caos. E vocês adentraram em meus domínios. Vem aqui, Senhor do Caos, deixa eu te dar um abraço. Na hora que você vai em direção a ele, ele nem mexe nada fisicamente, mas você sente uma onda te empurrando pra trás e você cai uns 3 metros pra trás sentado. Oh. Que magia é essa? Eu já tô pulando pra cima do DeLorean já. Você pula e você fica uns 4 segundos em cima do ar e você também é jogado pra trás. Ah! Qual que é o problema de vocês? Por que você fez isso, Senhor DeLorean? Porque vocês adentraram em meus domínios. Não. Tá, a gente só quer passar e dar um abraço. Ninguém quer dar abraço nele? Você tá maluco? Falou que quer, Dragon. Foi o que o Galahad falou lá. O... Galahad. Onde você escondeu o hidromel? Que você veio bebendo no caminho. Eu acho que é um efeito da cola nas paredes fechadas que o Dark Wolf tá carregando. E por que vocês se acham dignos de entrar em meus domínios? Ah, pra começar, eu nem sabia que isso aqui na tinha verdade, domínio. Na verdade, nós só estamos querendo passar pro outro lado. Ah, nós nem sabíamos que tinha alguém aqui. Bom, é o seguinte, nós estamos aqui e precisamos passar para lá. E você está no meio. E por que vocês precisam? Precisamos chegar à lacuna. Esse lugar não me chega, velho. Tem que colocar nos créditos que é, essa é a expressão do Randall. E dos NPCs e quando o Randall esquece. É. Sentem-se, eu tenho uma história pra contar a vocês. E nisso, ele não mexe nada, ele continua sentado. Três pedaços de pedra se levantam do chão e formam três banquetas. Eu tenho medo disso levantar mais pra evitar. Eu vou sentar. Sabe como dizem, que não mata, engorda. Ou engravida. Que tem isso a ver, meu filho? Nossa, cara. Ok, Bardo. Bem, eu também sinto na pedra. Ok. Calmamente ele encosta pra trás no trono dele. A segunda, atrás, uma jovem feiticeira chamada Morgan Le Fay viu boatos sobre a existência da Visestan, o artefato que permitiria a juventude eterna. Ela dedicou sua vida a achar esse artefato, e por fim achou, mas descobriu que ele tinha outras propriedades. Para manter-se jovem, ela precisava da energia vital de outros seres. Essa energia também garantia o conhecimento e o poder dele. Então, o mago Mertenville, criador da Visestan, sentindo-se culpado por permitir ser enganado por Morgan, roubou de volta o artefato para evitar que ela se tornasse mais poderosa. Mesmo assim, foi necessário que Mirtin usasse toda a sua energia e morresse para derrotá-la. Há 500 anos, o oráculo de Emmetus Brown disse que Morgan e Mirtin voltariam. Se Morgan recuperar o artefato, Mirtin não poderá derrotá-lo dessa vez. História interessante, mas onde isso nos leva? Ao caos, meus amigos. Ao caos. Ele se levanta e ele arranca os dois enfeites que tinha no trono dele, do leão dourado e do lobo prateado. Ele simplesmente arranca como se fosse de papel. Aqueles metais começam a mudar de forma magicamente na mão dele. E o leão dourado vira um martelo. No cabo do martelo tem uma pedra vermelha. E o lobo vira um machado e no pomo do cabo do machado há uma pedra azul. Ajoelhem-se. Ajoelhar? Por que deveríamos nos ajoelhar? O cara te deu uma arma, você deve ajoelhar pra ele. Eu vou ajoelhar. Ele não me deu nada. Ele tá com duas armas na mão. Eu vou ajoelhar. Ok, Bardo. Eu me ajoelho também. Paladino. Eu vou me ajoelhar meio desconfiado, né? Porque eu não sei o que ele vai fazer com essas armas, de repente ele quer cortar minha cabeça. Ok, ele vai pro Randall, ele entrega o machado pro Randall e diz: use com cuidado essa arma. Sim, usarei. É. Será que ele não se transforma numa lança depois de três aventuras? Ele passa pelo bardo, como se o bardo não importasse, e vai para o paladino e entrega a marreta. Paladino, use essa arma. Levantem-se. Ah, obrigado. Agora eu tenho duas marretas. Agora entreguem suas armas anteriores. Torra. Eu não poderia entregar essa marreta, ela é... Eu não gostava dessa porcaria de cimitarra mesmo, Torra. Então você entregou a cimitarra e o escudo também, né? Isso. O bardo não ganhou arma nova, então você pode ficar de boa. Não, eu sei, mas o paladino tá reclamando da arma. Essa arma quase matou duas vezes, quase matou o Randall. Deus, dá essa porcaria pra ele logo, hein? E aí, paladino, vai entregar o outro martelo? Tá, um tesouro de família, não posso entregar assim, minha marreta. E ela tem o aplicativo de voltar pra mão, nem sei se essa outra que eu ganhei tem aplicativo de voltar pra mão. A outra marreta é de ouro, ela tem uma pedra mágica incrustada, e é um item, tipo, seria no World of Warcraft seria um item roxo. A sua marreta atual é um item azul. Só responde uma pergunta, a minha marreta nova ela volta pra mão? Você vai descobrir isso futuramente. Vou entregar a outra marreta pra ele. E agora, ele olha pra vocês, ou parece que olha pra vocês, porque vocês não veem o rosto dele. Agora vocês são Cavaleiros do Caos. Vão e tragam o caos à Terra. É isso que eu queria. Isso é muito bom. Uma porta de pedra se abre, revelando um outro corredor. Deixa que eu vou na frente. Valeu, Sr. Delorean. A gente se vê no espaço. Esse bárbaro negando o Bruce, velho. Valeu, Sr. Delorean. Vocês saem então pelo esse corredor, que também está iluminado por tochas magicamente, e vocês andam, perdem completamente a noção de tempo, porque o lugar é fechado, e vocês saem no final de tarde, logo de cara, na planície cinzenta, acima Ravínica. Os aventureiros do vale parece que se deram bem. Será Mandalorian? Percam o próximo RPGcast.